Queria pedir que você fechasse os seus olhos, irmão. Nenhum de nós precisa de uma manhã para sermos convencidos de participar da escola de discípulos. Eu não preciso estar aqui à frente trazendo uma palavra de advertência. Olha, você tem que fazer. Gente, tem que vir, tá? Não, eu não preciso disso. Eu não quero ninguém aqui que veio porque foi insistido com ele. Mas a palavra do Senhor nos ensina que quando liberamos uma palavra profética, uma palavra vinda de Deus, para um direcionamento futuro, todos aqueles que submetem à palavra profética, tomam posse dela, experimentam, colhem os frutos, vem o mover de Deus. Deus está nos ensinando a priorizar, o manejar bem a palavra, para nos apresentarmos a Deus como obreiros aprovados. Deus, eu estou vindo diante do Senhor, o Senhor sabe que eu passei naquela prova. Deus, eu estou vindo diante do Senhor porque eu não posso ter do que me envergonhar. Eu quero mais, eu preciso, eu tenho uma semana pela frente. Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor para alcançar outras vidas. Hoje à noite, irmão, eu vou estar ministrando algo que Deus tem determinado para nós nesse semestre. Ganhadores de vidas. E quando eu cheguei, já comecei a conversar com o irmão Fernando e a Miriam. E a primeira coisa que eles falaram, sabe aquele casal que nós trouxemos? Se converteram a Jesus. Estão firmes, querem se batizar. Que dia que é o batismo? Ganhadores de almas, ganhadores de vidas. Uma das coisas que o Azaf me perguntou semana passada é: quem são os ganhadores de vida lá do projeto? E eu fui citando alguns irmãos que já estão dando frutos como ganhadores de vidas, obreiros aprovados. Quero pedir você que tenha os seus olhos fechados e ore ao Senhor. Coloque sua vida diante do Senhor e enquanto estivermos ministrando esta música, que você possa estar declarando ao Senhor: eu não estou sendo convencido de participar de nada, Senhor. O teu Espírito está me desafiando a ser um obreiro aprovado, me apresentar a ti. Estou me apresentando a ti, Senhor, e eu quero ser um obreiro aprovado, que não tenho do que se envergonhar, que maneja bem a palavra e no meio das guerras, das batalhas, dos desertos, consegue, pelo teu Espírito Santo, pela palavra dentro de mim, dentro de nós, fluindo poderosamente, consegue romper, vencer e chegar do outro lado aprovado.